mitos e realidades. Todas as mulheres terão climatério? Sim, todas. Já a partir dos 40 anos, todas começam a produzir menos estrogênio. Algumas terão antes que outras ou terão mais acentuado o quadro de sintomas e sinais. Porém, todas chegarão à menopausa. Se não sinto nenhum sintoma, não é preciso fazer tratamento? Nem sempre. Apesar de não sentir sintomas, pode estar ocorrendo perda de massa óssea que pode se converter em osteoporose. Os comprimidos me fazem mal? Pode ser que a forma oral não lhe caia bem ou lhe desagrade. Por isso, existem outros tipos de tratamento, como os adesivos e injetáveis. Os hormônios causam câncer? O tratamento de reposição hormonal combinado de estrogênio mais progestogênio evitará o risco de câncer do endométrio, que é o revestimento interior do útero. A associação entre o câncer de mama e TRH foi investigada em mais de 50 estudos. Os resultados não foram conclusivos. Porém, quando são analisados todos de forma conjunta, chamada de meta-análise, o aumento do risco é muito pequeno e não parece ser significativo. Posso ficar grávida no climatério? Sim, sobretudo se você está no começo da pré-menopausa, ao redor dos 40 anos. Recomenda-se o uso de métodos anticoncepcionais. Se você estiver na pós-menopausa, quando não há sangramento menstrual, as possibilidades de engravidar são muito remotas. Com TRH, eu posso ter relações sexuais melhores? Sim, já que o estrogênio impede o ressecamento vaginal, que é um dos fatores que contribuem para uma relação sexual desagradável. A cada quanto tempo devo consultar-me com o médico? Recomenda-se consultas médicas a cada 6 meses ou 1 ano. Vou engordar com a terapia de estrogênios? No climatério, há normalmente tendência ao aumento de peso sem qualquer tratamento. Os produtos modernos não influenciam no peso em 80% das mulheres. Os estrogênios agem sobre o colesterol? Sim, reduzem o colesterol mau e aumentam o colesterol bom. Isso protege contra um ataque cardíaco ou apoplexia. Todas as mulheres podem ter osteoporose? Sim, todas sem exceção. Entretanto, as que correm maior risco são as de raça branca, amarela, de complexão magra, fumantes, mulheres que não praticam exercícios, que ingerem álcool e ou que têm uma dieta pobre em cálcio.